3251-6862 e fique tranquilo. FBI. Notícias. De segunda a sexta, boa notícia. Conte de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Rádio Notícias. Programa Boa Notícia. Hoje, com a paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Venha louvar e agradecer com a gente. Um programa da Igreja Católica Apostólica Romana em Tatuí. Programa Boa Notícia. Notícia. Rádio Notícias, 1530 kHz, Itapu, São Paulo. Estúdio, a Rua da Capitão Lisboa, 1080. E-mail, ouvinte@ radionoticias.com.br. Passarinho, cidade segura, terra dos outros caseiros, capital da música, uma cidade de povo acolhedor, com muita cultura e tradição. Em Tatuí está o Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos, uma das mais respeitadas escolas de música da América Latina, que forma cientistas, cantores, atores de prestígio internacional. Por isso, Tatuí é reconhecida como a capital da música. Mas não é que música que Tatuí respira, com prédios de linhas dos anos 20, que já foi fórum, ideia e esse possui um acervo histórico da cidade de Tatuí, o nosso museu Paulo Setúbal é de destaque cultural. Traços da religiosidade, Tatuí contém muita história, como a Capela de São João do Benfica e a Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a primeira construção com porte e estilo de catedral, que preserva detalhes arquitetônicos e século regional. Poderíamos falar de muitas histórias, mas hoje queremos desejar a cidade um feliz aniversário. As notícias de Tatuí tem a cidade no nome e cada vez mais notícias. Na Rádio Notícia, direto da redação. O processo seletivo para o ingresso de novos alunos do SESI de Tatuí para o ano letivo de 2017 será realizado no período de 24 de outubro a 3 de novembro. As inscrições só poderão ser feitas através do site sesifp.org.br. Mais informações 15-3205-7913 ou 3205-7923. Aluna Tânia Freitas de Souza faz a apresentação especial de formatura no curso de flauta transversal do Conservatório de Tatuí. O recital gratuito será no próximo dia 1º de novembro, terça-feira, a partir das 19 horas, no Salão de Nairobi, na Rua São Bento, número 415. Direto da redação, Rádio Notícias. Parte da 23ª festa em horror a Sem Judas Tadeu, de 17 a 30 de outubro. Dia 15, almoço às 12 horas com marmitete e yakisoba. Dia 16, corrida de São Judas Tadeu, às 8 horas da manhã. Dia 27 às 21h30, show com Junga da Canção Nova. E no dia 30, domingo, cavalgada com bênção dos cavaleiros e almoço de São Judas às 12 horas. E leilão de gado às 14 horas. Haverá praça de alimentação todos os dias da recreação. 23ª festa em louvor a São Judas Tadeu, de 17 a 30 de outubro, na paróquia São Judas Tadeu, próximo a Sabesp. Apoio. Quintal Restaurante. Disque e entrega. Fone 3259-0696 e 997-00-1819. Rua 15 de novembro, 2329. embalagens descartáveis de produtos de limpeza com a embalagem Sapu. Rua 15 de novembro de 2007, Jardim Modena. Fone 3305-6171. Padaria 11. Doces finos, biscoitos, bolos e agora pizzas montadas e assadas na hora. Entregamos até você. 3251-9300. Rua 11 de agosto 1784. E Autoelétrica RD. Automóveis, caminhões, máquinas, peças e serviços. Fone 3205-3080. Rua Doutor Francisco Camargo Penteado, 331 Jardim Lucila, em Itapuí. Aqui, entre uma estação e outra, eu tirei dúvidas sobre a tabela periódica. Aqui, entre um mergulho e outro, eu tive um simulado que antes só dava para fazer no cursinho. O Enem 2016 é agora. Acesse net.gov.br e veja como se preparar para as provas todos os dias em um lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Saiba mais em net.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vaso, plantas e sacos. Lave bebedouros de aves e animais e troque água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem contados postos, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada corrige de dengue. Notícia toda hora, toda hora. Plantão de notícia, notícia. Informação total de hora em hora. Notícias do Brasil e do mundo. Via Xuxa Rádio 2. Toda hora, hora. Notícia. Notícia. Informação em primeiro lugar.